Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Surpreendeste a minha vida, Senhor. Nas orações Ele me respondeu, nas humilhações Ele me exaltou, nas batalhas Ele me deu vitória, na minha angústia Ele me deu a paz. Eu levar, Ele me tirou, sentei na mesma mesa com o rei. Nas fraquezas me pegou em seus braços. Não achava graça aos olhos dos homens. Por debaixo me tirou. Sofrimento da minha infância me tirou vergonha, me fez bondade. Na família de pobreza que eu nasci me tirou vergonha, me fez bondade. A sua bondade é tão maior na minha vida. Porque a sua bondade me tirou do chão. Me tirou. Me fez bondade. Me tirou vergonha. Me fez bondade. Não tinha oportunidade na vida. Onde não tinha importância. Pela sua graça sou. Thank you.

mia forza è tu. Deixa eu te dizer, és maravilhoso. Deixa eu te dizer, que és maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer, que maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pelo fogo que me deixa, eu te adoro, pela força que me concedeste, eu te louvo, meu Senhor. Tu es bondoso, tu es bondoso. A Bíblia diz: se eu encerrar o céu de modo que não o haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se ordenar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei o céu. Deus da glória, abra o céu aos seus filhos, para que vejam sua mão poderosa. Precisamos da sua graça, precisamos do seu favor, precisamos de brilhar. Vai ser restaurado automaticamente. Você declare comigo: automaticamente, porque o Senhor vai resolver o seu problema automaticamente. Declare comigo: automaticamente. Automaticamente. A sua bênção tua bênção já chegou automaticamente. Refúgio, meu Senhor, em ti confio, meu Senhor, nunca me desamparaste, nos seus braços há refúgio, meu Senhor. Senhor, só permanecer fiel na sua presença. Diga: Deus, faça alguma coisa, faça alguma coisa na minha vida, Senhor.